Meus queridos irmãos, que Jesus possa nos envolver na sua paz nesta noite. No final do século passado, um pregador do Evangelho fez uma viagem por muitos países. Durante 8 meses. E quando ele chegou na sua terra natal, na Inglaterra, muitos adeptos saudosos se reuniram para ouvi-lo. Mas ele, cansado, se justificou, dizendo que, meio a poucas palavras, não iria fazer o sermão da tarde e que passaria a incumbência para um jovem que estava ao seu lado. Foi motivo de decepção para aquelas criaturas, em grande número. Esperaram 8 meses para ouvi-lo, uma vez que ele era um erudito, já bastante adiantado na fé, conhecedor profundo das Escrituras Sagradas, e de tal forma que agora eram obrigados a ouvir aquele jovem que ainda era um iniciante. Mas o jovem assumiu a tribuna, pediu uma Bíblia dos circunstantes, abriu-a na carta de Paulo aos Coríntios e começou a lê-la. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça profundamente a ciência e os mistérios, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada me servirá. Mesmo que eu dê tudo aos pobres, o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada me adiantará. Porque o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não é inconveniente. O amor, ele não se exaspera. O amor não se irrita diante do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Em havendo profecias, elas desaparecerão. Em havendo línguas, elas cessarão. Em havendo ciência, passará. Nós conhecemos em parte, profetizamos em parte, mas quando vier o que é perfeito, o que for em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu pensava, eu sentia como menino. Agora que sou homem, já não me servem mais as coisas de menino. Permanecem entre nós a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior dentre todos. Quando ele acabou de ler a carta, as pessoas ficaram mais decepcionadas ainda, porque elas já estavam acostumadas a ler aquela carta, meditar sobre ela. Até acharam que deveriam ir embora, mas por um respeito ao momento, se aquietaram. E aquele jovem, retomando a palavra, perguntou para os circunstantes: já fizeram alguma vez uma pergunta para si mesmos? Já fizeram a pergunta: o que há de mais substancial na vida? Qual a razão primordial da nossa estada na Terra? Qual seria o dom maior que nós deveríamos arquivar em nossa alma, aproveitando o melhor que a vida nos reserva no atual momento? Porque até hoje nós ouvimos falar na fé como sendo o dogma mais importante das crenças e das religiões. Mas se nós estamos entendendo assim, nós estamos errados. Porque a fé não é o mais importante. O Paulo disse com muita propriedade, fazendo uma analogia, que o amor é muito mais importante do que a fé. E ele teria que se desistir de uma característica pessoal para fazê-lo, uma vez que ele sempre foi movido pela fé. E agora, tendo que afirmar que o amor é mais importante do que a fé, trazendo as mãos tisnadas de sangue das suas vítimas, porque outrora ele fora um assassino. Mas o Paulo, já amadurecido, tinha uma outra consciência, de que realmente a fé conduz ao amor, mas o amor sobrepuja a fé. E ainda acrescenta que o amor é o cumprimento da lei. Porque a lei divina, que era o dogma maior para aquelas criaturas que estavam ali, entendendo que bastava apenas seguir a lei de Deus para adentrar nos portos celestes, disse ele, mesmo a lei tem que ter o seu cumprimento. Se nós iniciarmos os 10 mandamentos dizendo do amor a Deus, de não tomar o seu nome em vão, nós só podemos amar a Deus verdadeiramente respeitando o seu nome, não tomando-o em vão. Entre aspas, o Chico Xavier disse certa vez que quando nós vamos pronunciar o nome de Deus, nós deveríamos, pelo menos, colocar o joelho no chão, em respeito ao Pai, antes de profanar o seu nome, tomando-o muitas das vezes em vão. Guardar o domingo e dia de festas. O amor está à frente do guardar o domingo, porque o que nós mais esperamos é guardar o domingo para estarmos com aquelas pessoas que nós mais amamos, que são os nossos parentes, os nossos amigos, aquelas pessoas que nós temos no peito da nossa consideração. Conviver com eles, e o faríamos de que forma, se não pelo amor? Como poderíamos honrar pai e mãe, não matar, não levantar falso testemunho, não roubar, se nós não tivéssemos amor para com o próximo? A lei exige o amor. Como haveríamos de desejar o que é dos outros, os seus pertences, a sua mulher, o seu marido, se nós não tivéssemos amor pelo próximo? Então o amor é o cumprimento da lei. Assim afirmou Paulo. João Evangelista definiu Deus como sendo amor, a melhor definição de amor até hoje. E eu diria ao mesmo tempo, paradoxalmente, a maior definição. Deus é amor. João, certa vez, na primeira epístola que ele escreveu, ele disse que nós amamos porque primeiro Deus nos amou. Há algumas traduções erradas. Quando é colocado o seguinte, nós o amamos porque primeiro ele nos amou, mas na verdade não é assim que está nos primeiros escritos dos evangelistas. Nós amamos porque primeiro Deus nos amou. Então Paulo começa a falar do amor e ainda faz questão de referendar que naquela época muitas pessoas enalteciam aquelas pessoas que tinham facilidade de impregnar as pessoas com seus conceitos através da palavra. E então ele coloca, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, Serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ou seja, só farei barulho, porque essas minhas palavras não estão impregnadas de amor, que certamente eu teria que ter para impregnar o coração dos ouvintes. Assim mencionou Henri Drummond na sua palavra usada naquele momento. Então, muitas das pessoas falam em profecias, falam em conhecer a ciência, até usa a ciência para o amor. Mas não basta conhecer a ciência, ser um profeta, nem mesmo ter fé a ponto de transportar uma montanha para se justificar, porque se essa criatura não tiver amor, nada lhe servirá. Muitas das vezes o amor é confundido com a caridade. E a caridade é apenas um apêndice do amor. Porque muitas das vezes a pessoa estende a mão para dar uma esmola. Muitas das vezes para se desincumbir da responsabilidade perante a alienação, frente à problemática do outro, e achando que dando uma esmola está se evadindo daquela problemática. E não está. É mais fácil até dar uma esmola do que, tendo que mobilizar esforços, fazer alguma coisa por aquela criatura. Então o amor vai mais além. Não basta dar aos pobres e o próprio corpo para ser queimado. É um sacrifício, mas para Deus não significa nada. Se esta atitude não for de uma renúncia, de uma doação efetiva, que tenha como base o amor verdadeiro. Nós sabemos que quando passamos uma luz por um prisma, vai irradiar as cores do arco-íris. 7 cores, retratando aquela luz passando por um prisma. E se nós submetermos o amor à apreciação da nossa consciência e do nosso sentimento, nós poderemos dizer que, através do prisma da consciência, do sentimento, esse amor pode irradiar as virtudes. Aqui, se nós formos analisar a colocação de Paulo, o amor é paciente. O amor retrata a paciência, como a paciência retrata o amor. Se nós analisarmos as pessoas serenas, calmas, pacientes, via de regra essas pessoas são amoráveis. A pessoa impaciente, irritadiça, que não consegue se dominar, age intempestuosamente, via de regra, essa pessoa não está embasada no amor. Porque o amor é calmo, ele sabe esperar, ele sabe suportar, ele sabe sofrer, ele sabe crer. Portanto, o amor é o retrato da paciência, como a paciência é um apêndice do amor. O amor é benigno. Lógico, o amor é bondade. A pessoa que ama, ela é boa. Ela tem bondade dentro de si. Jesus foi a expressão maior da bondade, a expressão maior do amor que nós tivemos aqui. Sempre foi muito bom para com as pessoas, independente quais fossem essas pessoas que credo professassem, que estrutura social viesse a envergar, que filosofia viesse a abraçar. Onde estivesse essa criatura, Jesus estava agindo com bondade, principalmente criando um clima de alegria para aquela pessoa. Tanto é que um dia o pai do Chico perguntou para ele qual seria realmente a fisionomia do Cristo. E o Chico foi perguntar para os espíritos qual seria realmente a fisionomia de Jesus. E os espíritos disseram para ele: olha, Chico, veja Jesus na figura das pessoas que sofrem. Aquela pessoa que está sofrendo moralmente, fisicamente, espiritualmente, ali está Jesus. Naquela fisionomia sofrida. Aí depois o pai do Chico pergunta para ele: Chico, você que é assim com Jesus, pelo menos você o tem estreitamente no seu coração, qual seria o nome de Jesus no mundo espiritual? E o Chico pensou assim: pai, eu, a bem da verdade, eu não sei. Mas se eu tivesse que dar um nome a Jesus, eu diria que ele, na espiritualidade, tem o nome de alegria. Porque se eu sei, dito pelos Espíritos, que ele está junto às pessoas sofridas, sem dúvida nenhuma, ele está ali tentando trazer alegria para as pessoas. Então ele poderia ser chamado alegria. O amor não arde em ciúmes. Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, você não tem ciúme de mim, você não me ama. Desde quando o ciúme foi expressão de amor? Zelo sim, ciúmes não. Muitas das vezes, o ciúmes retrata uma falta de autoestima. É a pessoa que não confia em si, que às vezes quer estar comparando o seu amor com o amor da outra criatura. E quando às vezes tem ciúme daquela criatura, que pode entender que outra criatura possa amá-la mais. Por que então, ao invés de ficar fazendo essa comparação, se colocando até numa condição de inferioridade, ao invés de ter ciúme doentio, por que, que não passa a amar mais? Se doar mais? Porque amor é compreensão e valorização. Se nós compreendermos a pessoa e valorizarmos-la, nós estamos amando-a. Então, ao invés de ter ciúmes, por que nós não vamos compreender essa pessoa, valorizá-la mais e, por consequência, vamos amá-la mais? E quando a pessoa é amada, ela não vai trocar esta pessoa que a ama por outra. Jamais. Então, o amor não arde em ciúmes. Pelo contrário, o amor retrata uma inveja. Quase sempre a pessoa ciumenta era invejosa. Inveja a posição da outra. Quantas vezes a criatura conta alguma coisa, logo ela vai dizer assim, ah, eu gostaria de estar nessa condição. Pode até não dizer, mas pensa. Inveja essa situação. E inveja talvez seja o sentimento pior da criatura. Por que ao invés de invejar, não investe em si para chegar lá? Ao invés de denegrir a imagem da outra pessoa ou querendo descê-la do pedestal, por que, que ela não sobe tentando atingir aquela plenitude? Então a inveja caminha par a par com ciúmes. Quando a pessoa tem ciúme de uma determinada situação, retrata a sua inveja. E inveja é um sentimento muito hostil. É um sentimento que coloca a pessoa numa situação muito ruim. Então o amor não arde em ciúmes, pelo contrário, o amor leva cada vez mais a pessoa a crescer e se doar. E por isso não se coloca numa condição de comparação. O amor não se ufana nem se ensoberbece. Quando a pessoa se ufana, se ensoberbece, retrata o orgulho. E nós nos orgulharmos de quê? Quando o Chico faz questão de se chamar Cisco Xavier, tem muita gente que o chama de hipócrita. Como o Chico, logo ele, se chamar Cisco, que é aquele pedacinho de graveto, de pau ou de algum objeto que fica lá fora, meio lixo, é assim que ele se compara. Aquele Cisco, aquele objeto que ninguém quer para si, totalmente marginalizado ao ostracismo, o Chico sempre fez questão de se chamar Cisco Xavier. E disse certa vez, quando alguém o chamava de importante, ele tinha vontade de entrar a uma toca e se esconder, porque nunca se achou importante. Talvez nós estejamos nos equiparando a criaturas que estão conosco no terra-terra. Mas quando Jesus passou pela terra e não se chamou bom, quem somos nós? Hoje, se quisermos verdadeiramente nos comparar, quando o Chico se acha um Cisco, nós não somos nada mais do que aquele pozinho invisível no prato da balança, em cima dos objetos domésticos. Mas tem gente que se orgulha, porque eu... Se orgulha da inteligência, daqui a pouco sofre um aneurisma e fica totalmente amaurótico. Se orgulha de uma posição social, de repente está mendigando lá fora. Se faz questão da sua aparência fisionômica, pode sofrer um acidente e ficar totalmente danificado. Se nós pudermos orgulhar de alguma coisa, é de encontrar uma pessoa que tem essa visão, de perceber que já não pode estar estabelecendo um vínculo de comparação. Cada criatura é uma criatura, com seus defeitos e com as suas virtudes, e nunca querendo ser melhor do que ninguém. O amor não se ufana, não se ensoberbece. Leva a criatura à humildade, a maior virtude do homem. Ser humilde. A pessoa humilde, ela vive amoravelmente em todas as situações. Ela é capaz de compreender a outra. Ela é capaz de valorizar a outra. Ela é capaz de se doar. Não exige em causa própria. O amor é isto. Então, quando a gente vê uma pessoa orgulhosa, uma pessoa doente. E quando a gente vê uma pessoa humilde, essa pessoa está a caminho do verdadeiro amor, cultivando dentro de si a maior virtude. O amor não é inconveniente. O que é inconveniência? É aquela pessoa que no trato com as outras nunca mediu o seu comportamento. E não parou para pensar o que é ser conveniente. Nós precisamos conviver com as pessoas sem molestá-las, sermos generosos, sermos delicados. E tem pessoa que não tem delicadeza nenhuma, convive com as outras agredindo-as, às vezes com palavras, às vezes com olhar, às vezes com gesto, quando a delicadeza custa pouco, mas vale muito. Quantas vezes podemos ser delicados com as pessoas lembrando de uma data de aniversário? Telefonando para a pessoa, olha fulano, estou telefonando para você que eu lembrei do seu aniversário. Isso não custa nada, é só pegar o telefone e dar uma discadinha e falar com um amigo que está do outro lado. Mas nós não nos dignamos a um ato nobre como este. E ficamos encapsulados em nós mesmos. Lembrar das datas com as pessoas que nós convivemos. Como a data do noivado, a data do casamento, a data do aniversário, uma data às vezes muito importante para aquela pessoa. E comemorar essa data com a pessoa, às vezes levando ali, simbolicamente, um sentimento maior que é o amor, através de um presente, ou de qualquer um outro gesto de amor. Isso é delicadeza. Mas as pessoas, às vezes, não veem a importância dessa conveniência, perdendo uma grande oportunidade de ser gentil, de ser generoso. Quando a pessoa está doente, ligar para ela, olha fulano, que você se restabeleça logo, estou orando, desejando que você esteja muito bem, pedindo ao Pai que a envolva nesse momento tão difícil. Esse é o amor, é a conveniência que o Paulo fez questão de frisar. O amor não advoga em causa própria. Quantas pessoas vivem advogando em causa própria? Praticamente só pensam em si. Se emprestam dinheiro e essa criatura demora a pagar, já está cobrando, sem saber o que é que está passando com aquela criatura. Eu quero o meu dinheiro. E se não receber, ao invés de entender que aquela pessoa não pôde pagar, e às vezes não pôde mesmo, é capaz de levá-la a um tribunal. É capaz de indiciar esta pessoa. Mal sabendo que se aquela pessoa está levando um dinheiro nosso indevidamente, ele virá de outra forma, porque a lei de Deus é perfeita. Não pensem vocês que há injustiça em cima da terra. Se alguém pega o nosso dinheiro e leva embora, é uma justiça. E foi o Cristo que disse isso. É necessário que haja escândalo na terra para que se faça justiça. Então, escândalo vem da palavra escandalizar e do grego. Alguém fazer mal a alguém. Então, se alguém leva o nosso dinheiro, está fazendo uma justiça para nós. E, aliás, uma caridade. Porque está fazendo com que a gente tenha ressarcido um débito que nós adquirimos no passado. E se até nós nos julgamos injustiçados porque achamos que aquele dinheiro nos é lícito, e se a transcendência julgar que realmente aquele dinheiro nos é lícito, ele voltará certamente por outros caminhos. nunca há injustiça em cima da terra, porque tudo está de acordo com a vontade de Deus, e Deus é justo. Então não precisamos advogar em causa própria. Quantas das vezes nós exigimos reconhecimento? Não, aqui quem manda sou eu. Eu fiz isso para você, lógico, você tem que fazer para mim também. Como? Eu fiz tanto por essa comunidade, ninguém mencionou nada a meu respeito. Isso não é amor, isso é conveniência, isso é egoísmo, porque o amor não advoga em causa própria. Pelo contrário, a criatura que ama faz questão de ficar no ostracismo, no silêncio, que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Mas basta a gente fazer alguma coisa, já queremos alardear, advogando em causa própria. Não se exaspera o amor, não se exaspera, não se irrita, não fica bravo. O amor não leva a criatura a uma atitude dessa. Talvez uma das atitudes mais infelizes da criatura é da intolerância. A pessoa intolerante, ela vive muito mal com ela mesma. Ela nem se tolera. Que dirá tolerar os outros? Ai de alguém que pisar no tomate, como se diz na gíria, com a pessoa. Ela é capaz de vir com dois pés no peito. Ela é intolerante para com a outra. E quando ela se torna intolerante, ela faz mal para ela, faz mal para a família, faz mal para a comunidade, faz mal para todo mundo. A intolerância é um desastre. E o amor não se exaspera. Ele é capaz de tolerar, tolerar a absurdidade da outra pessoa, até a ignorância da outra pessoa, retratando o verdadeiro sentido do amor, que uma vez ele é alicerçado nas duas pilastras, que é a compreensão e a valorização. Então nós precisamos ser tolerantes. E quando nós somos tolerantes, nós criamos um clima muito bom em torno de nós, porque é difícil conviver com uma pessoa intolerante. Ninguém gosta. E quando a gente encontra uma pessoa que nos tolera, que tem paciência conosco, que releva a nossa limitação, que nos dá uma colher de chá, nós queremos estar com essa pessoa. Feliz então da pessoa que ama e tolera e não se exaspera. O amor não se ressente contra o mal. O Cristo disse, não resistais ao mal, deixa o mal para lá. Agora, tem pessoa que não deixa o mal para lá, pelo contrário, vai atrás dele. Basta uma pessoa fazer alguma coisa para essa criatura, ela vai tirar, vai vingar-se daquela pessoa. Ela vai querer tirar partido daquela situação para se justificar. E quando a gente cria uma resistência, nós fortalecemos a quem nós estamos querendo resistir. Se eu faço uma resistência a esse músculo, criando uma disposição em contrário com a outra mão, esse músculo vai fortalecer. E se eu criar uma resistência frente ao mal, ele vai crescer certamente. Eu lembro certa vez, um rapaz que lutava karatê, que uma vez foi fechado no trânsito, e se sentiu profundamente ameaçado na sua integridade psicológica, física. Eu acho até que ele não tivesse capacidade espiritual para se julgar ferido na sua espiritualidade, mas talvez o fosse por um fechamento no trânsito por uma criatura de bastante idade. E ele foi atrás para tirar a satisfação e conseguiu fechar um fusquinha onde estava um senhor de bastante idade e chegou perto dele vociferando: seu inconsequente, seu gagá, devia estar dentro de casa e não dirigindo um automóvel, criando problema no trânsito. E aquele velhinho disse: mas senhor, me desculpe, eu não vi. Desculpe nada. Depois que houve a desculpa, ninguém mais foi castigado. Pegou pelo colarinho e queria tirar a satisfação. O velhinho tentou acionar a chave para evadir-se, e naquele momento então, ele o levantou do banco. E o velhinho, que era um matador de porcos, lançou mão de um estilete, deu uma estiletadinha para cima, atingindo o seu coração. Chegou no Hospital Santa Helena, morto, totalmente morto. Por que ele perdeu a vida? Porque foi intolerante. Porque foi resistir ao mal. O que que ele deveria fazer? Ainda orar para que aquele velhinho não tivesse a infelicidade, mediante a diminuição dos seus reflexos, criar uma outra oportunidade hostil para alguém. Mas não, foi tirar satisfação. Quando alguém nos ofende em algum lugar, nós não deixamos barato, nós vamos querer nos justificar e vamos lá, criamos um problema. Tanto é que tem um aforismo, quando um não quer, dois não brigam. E dificilmente alguém briga com quem está de boca fechada. Mas quando nós abrimos a boca e vociferamos, criamos um clima propício para a briga e fatalmente nós vamos criar uma situação difícil para nós. O amor não se ressente diante do mal. Não se alegra com a injustiça. Quantas vezes nós nos achamos injustiçados? E como disse anteriormente, nós precisamos nos preocupar não é com a injustiça dos outros para conosco, é da nossa justiça para com os outros. Sermos justos com todas as pessoas que estiverem conosco. Quantas vezes nós vamos buscar a justiça, mas sempre procurando advogar a nossa causa. Sempre pensamos em nós, nunca pensamos nos outros. E quando se coloca no prato de balança, nós estamos sempre pendendo para o nosso lado. Nunca queremos ser justos, porque se nós formos justos, agindo com amor, nós iremos advogar também a causa dos outros. Quantas pessoas que aproveitam a situação danosa, economicamente, da outra para tirar partido? Espera que a pessoa esteja em uma situação financeira muito difícil para lhe comprar um bem. E ainda se vangloria. Não, eu fiz um negócio da China. O fulano estava apertado até o pescoço. Então aproveitei e fiz uma compra maravilhosa. Negócio é bom quando é bom para os dois. Quando a gente aproveita uma situação dessa e colocamos a situação da criatura em penúria e nos locupletamos as expensas da desgraça alheia, estamos simplesmente arrumando um débito para ressarci-lo depois. É quando nós vamos fazer um negócio muito mal e vamos devolver. E ainda vamos questionar, meu Deus, eu vivo trabalhando, fiz um negócio, devolvi tudo, mas como, Senhor? Por quê? Na verdade, talvez trabalhou honestamente agora, mas outrora lançou mão de situações indevidas e está exatamente devolvendo aquilo que não lhe pertence. Então, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Como é importante a verdade na nossa vida. Agimos com verdade. Não aquela verdade que contunde. Ah, não. Eu sou sincero. Eu falo a verdade. Comigo, não. Eu não vou mentir. Eu vou ser sincero. Essa sinceridade não é essa que Paulo falou. Porque se nós formos agir com sinceridade, com verdade, nós vamos colocar fogo na casa. Nós vamos colocar uma pessoa contra a outra. Nós vamos esparramar a discórdia. Então, muito melhor uma mentira nessa situação do que a verdade. Mas a verdade que Paulo fez referência é aquela da nossa consciência, que nós sabemos que devemos fazer e não fazemos. Todo mundo tem consciência de que não deve criticar os outros, mas critica. Onde está a verdade? Todo mundo tem consciência de que deve respeitar as pessoas no trânsito, mas não respeita. Onde está o amor para com a criatura? Expondo muitas das vezes a criatura uma situação de ridículo? Quantas pessoas alcoolizadas que agridem as outras no trânsito, tirando-lhes a vida, colocando em sofrimento uma família inteira? Por quê? Não agiu com a verdade, porque se ela soubesse a verdade que está dentro dela dizendo, ela não dirigiria alcoolizada. Não dirigiria com velocidade exagerada. Não seria irreverente perante tantas situações da vida, não deixaria de usar a verdade dita pela própria consciência. E quem usa a verdade está agindo em seu favor, em favor do próximo. É essa verdade que Paulo fez questão de frisar como um verdadeiro sentido do amor. Agora, se nós analisarmos essas condutas, iremos albergar em nós os atributos do amor, a paciência, a bondade, a autoestima, a humildade, a generosidade, a renúncia, a tolerância, a pureza de espírito, a retidão e a sinceridade. Mas se vocês me perguntarem, quer dizer, Aguinaldo, que tendo isso, ama? Eu digo que não. Mas como não? Porque eu digo que as cores do arco-íris não são o retrato da luz. A luz passou através do prisma retratando as cores. Mas se nós somarmos as cores, teremos apenas a cor branca, mas não teremos a luz. Então, se nós tivermos essas virtudes, não detemos em nós o amor. O amor transcende tudo isso. Quando Paulo disse que em havendo profecia, ela haveria de desaparecer, é porque muitos profetas fizeram revelações a uma época, e esta época já passou. Aquela profecia já desapareceu. Quando ele disse que em havendo línguas, elas cessariam, nós sabemos que tem muitas línguas mortas, como no caso o latim hoje. O latim foi uma língua enaltecida. Eu estudei nos primeiros bancos da escola a língua, mas hoje não se fala mais em latim. A própria Igreja Católica rezava a missa em latim, ninguém entendia nada. Hoje já se fala na nossa linguagem, no português. Quando Paulo falou que a ciência passaria, passa sim. Antigamente nós andávamos em máquinas movidas a animais. Depois vieram as máquinas a vapor. Depois as máquinas a eletricidade. E futuramente teremos máquinas movimentadas a energia solar. A ciência caminha. Aquilo que a ciência era não é mais. Portanto, passa a profecia, passa a língua e passa a ciência. Mas o amor, segundo Paulo, nunca vai passar. E o amor nunca acaba. Porque uma vez albergado o amor dentro de nós, sempre esse amor vai estar dentro de nós. Agora já falamos do amor. E como nós devemos falar para ter esse amor dentro de nós? O que nós devemos fazer para ter esse amor? Eu diria exercitando. Tudo na vida vem através do exercício. Nós nunca vamos conseguir nada de braços cruzados, sentados sem fazer nada. Tudo o que nós quisermos fazer para progredirmos exige um imenso esforço. Então, para amarmos, nós temos também que nos esforçar. E o primeiro elemento é estudar tudo que diz respeito ao amor. Porque se nós estudarmos tudo que diz respeito ao ódio, dentro de pouco tempo nós estamos odiando. E se nós estudarmos tudo que diga respeito ao amor, dentro em breve nós estamos amando. Então, estudar as obras que falem do amor. E dentre elas, a mais importante é realmente o Evangelho de Jesus, o livro menos lido no mundo. Então, cabe a nós outros hoje lermos o Evangelho de Jesus, se possível, todos os dias. Se quisermos internalizar o amor dentro de nós. O outro caminho é praticarmos o amor junto às criaturas. Uma vez que o Paulo disse assim, nós amamos porque primeiro Deus nos amou. Se nós pegarmos uma placa de ferro e colocarmos-la numa tomada e segurarmos-la pela outra ponta, nós vamos tomar um choque. Por quê? Porque ela se contagiou, se envolveu com a eletricidade e transferiu a eletricidade para nós. Se nós pegarmos essa mesma placa de ferro e colocarmos-la num campo eletromagnético, ela vai se magnetizar. E de tal forma que, se nós quisermos entronizar esse amor, nós precisamos procurar as fontes do amor. E onde estão as fontes? Nas pessoas que amam. Como é bom conversar com pessoas que amam. Como é bom conviver com pessoas que amam. Como é maravilhoso estar com pessoas que retratam o amor nas suas atitudes. E assim nós estamos trazendo esse amor para dentro de nós. O amor é causa e ao mesmo tempo é efeito. Sempre que nós amamos, nós praticamos alguma coisa. Mas se nós formos verificar, o amor tem uma causa. E qual é a causa do amor? É Deus. A essência do amor é Deus. E por isso nós precisamos estar sempre mais próximo de Deus. É porque é de lá que emanam a verdadeira centelha luminosa do amor. Deus é amor, disse o Paulo. Disse o João Evangelista. O amor é o cumprimento da lei de Deus, por isso Paulo diz, Deus é amor, é o cumprimento da sua lei, é o amor. Então Deus, na sua lei, quer a nossa felicidade, então exige que nós amemos. Agora, se Deus é amor, se nós temos os nossos irmãos, que são filhos de Deus, o que nós devemos fazer para dizermos que nós estamos amando a Deus? Amando os filhos dele. Um dia eu ganhei um papelzinho de um amigo meu, Dr. Irineu Sanches, que já está desencarnado, e ele disse assim, Aguinaldo, tome como um presente para você e o guarde no seu coração. E estava escrito, o maior amor que um pai pode devotar por um filho é amando a sua mãe. Eu poderia dizer no inverso, a maior demonstração que uma mãe quer demonstrar pelo filho é amando o seu pai. E a maior delicadeza que podemos dar aos pais é sendo delicados e generosos com os filhos. E se nós quisermos amar a Deus, só tem um caminho, é amando o nosso próximo. E quem ama o próximo precisa fazer alguma coisa. Nós ainda vivemos muito de braços cruzados. E dizemos que amamos. Ah, eu amo Deus. De que forma? De braço cruzado? Isso é só da boca para fora. Porque a essência do amor não é isso. Eu amo a minha família. Como você ama a sua família? Você não está presente junto à sua família. Você abandona a sua família. Você trata mal a sua família. Você abomina as criaturas que estão dentro do seu lar. Como você ama a sua família? Porque amar é compreender e valorizar. E quem compreende e valoriza, assiste, envolve, procura compreender, procura auxiliar. Às vezes nós dizemos, eu amo esta casa. Ah, como eu amo esta casa, Centro Espírita Francisco de Assis. Eu fico às vezes até meio preocupado, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas não justificam. Nós chamamos a pessoa, por exemplo, para fazer uma reunião administrativa. Os trabalhadores estão cansados de saber que a reunião administrativa é no último sábado, às 11 horas da manhã. Para fazer com que essa casa esteja harmônica como ela está. São trabalhadores que têm 20, 30 anos de espiritismo. E as pessoas não vêm na nossa reunião administrativa. Tem um departamento com 3 representantes. Nessa última reunião, não tinha a metade dos departamentos representados. Eu fico pensando, onde estão os trabalhadores que dizem que amam essa casa? Porque quem ama, se justifica e trabalha, se faz presente. Um dia veio um moço de Santo André e disse assim, Aguinaldo, qual é a pessoa mais importante aqui nessa casa, Francisco de Assis? E eu não soube responder para ele. E eu, para me certificar, perguntei para ele, na sua casa, qual é a pessoa mais importante? Ele disse assim, aquela que mais vai no centro. Então eu pude entender o que significa o amor à casa. É aquela pessoa que vem no centro, que trabalha, que fecha o centro, que abre o centro, que lava o centro, que limpa o centro, que ajuda a fazer a cesta, que trabalha no artesanato. A Marley fez uma colocação aqui e me entristeceu. Ela disse assim, Aguinaldo, nós fizemos o bazar do artesanato. Você não imagina que dureza, Aguinaldo. Quando nós convidávamos as pessoas para vir trabalhar conosco, poucas pessoas vinham. Nós confeccionamos 600 peças. Nós éramos um pouco mais de 10 pessoas o ano inteiro. E eu fiquei perguntando, onde estão as outras? Que tem tempo de sobra. Mulheres que sabem bordar, que sabem costurar, que sabem fazer qualquer outro tipo de artesanato. Certamente não amam a casa. Não quer dizer que todas as pessoas possam se integrar, mas eu estou dizendo que aquelas que dizem que amam e não fazem nada. E ela disse assim, Aguinaldo, expusemos as peças. As pessoas que mais menos foram lá foram os trabalhadores do centro. Foram os frequentadores, compraram as coisas, as peças que nós colocamos na exposição, mas os trabalhadores nem se dignaram ir lá verificar o que nós fizemos. Que amor é esse? Quando as nossas irmãs passam o ano inteiro fazendo um trabalho maravilhoso, expõem com orgulho no bom sentido, com aquela alegria no coração, e nós nem prestigiamos o trabalho indo ver o que elas estão fazendo. Agora, queremos construir um prédio lá no fundo. Por quê? Para nos envaidecer? Para dizer que o centro é grande, mais um prédio? Coisa nenhuma. Nós não queremos centro grande para dizer que o nosso centro é grande, para quê? Se a grandiosidade está só na aparência, nós queremos a essência, que é o amor. E quando nós fizemos aí outro dia uma convocação, entre aspas, quem quisesse trabalhar conosco na construção do centro, que se pronunciasse, viesse até nós dizer, olha, eu quero trabalhar com você na construção do prédio lá no fundo, sabe quantas pessoas me procuraram nesse mês para cá? 3 pessoas. 3 pessoas que disseram para mim, Aguinaldo, conte comigo porque eu vou ajudar você. E as outras? Vocês acham que construir esse centro aqui foi fácil? Não foi. Nós reunimos aqui em 4 ou 5 pessoas, com muito amor no coração. Fazemos as tortas em calçadão. Quantas manhãs nós passamos no calçadão vendendo tortas? Quantos almoços nós fizemos para erguer esse centro? Por quê? Pode dizer que nós dirigimos um centro? E até chamo de centro do Agnaldo, que não é meu? Essa casa é de Jesus? É de Francisco de Assis? Nós sempre quisemos um centro para poder dividir com as pessoas. Como essa campanha do Natal, que nós vamos distribuir cerca de 400 cestas, minorizando o sofrimento das criaturas. Quando nós estamos com ela, trabalhando aqui a mente humana, que é a coisa mais rica que nós temos, que é a nossa mente. Nós estamos aqui trabalhando todo sábado para fazer com que elas entendam o verdadeiro sentido da vida. Porque somente assim elas irão viver bem. Queremos o centro porque atendemos as pessoas que chegam aqui desestruturadas e depois de algum tempo estão trabalhando conosco. Queremos o centro porque tem muitos espíritos desencarnados que nem sabem que desencarnaram, que vão aqui na nossa reunião mediúnica e vão receber o consolo, o amparo, o esclarecimento. Nós queremos o centro porque tem um desate aqui, por exemplo, que recupera as pessoas viciadas. Um trabalho maravilhoso que um dia esteve para apagar, porque alguns irmãos acharam que não tinha sentido o trabalho. Nos reunimos com o departamento e chamamos a responsabilidade, ao amor à casa e à causa espírita. Vamos continuar, e um grupo de pessoas sustentaram o desate e estão hoje trabalhando para que o desate na segunda-feira atenda as pessoas que têm dificuldade de se desvencilharem dos seus vícios. Então, amor, meus irmãos, é isso. É abraçar a casa e a causa. É abraçar as criaturas com amor. O Dorival chega aqui todo dia e diz assim, escuta, já cumprimentaram um ao outro? O que é que ele quer? Que nós peguemos na mão do outro só para dizer que nós estamos fazendo graça? Não, é porque quando a gente ama o irmão, olha do lado e diz assim, meu irmão, como é que você vai? Tudo bem com você? Pelo menos isso é um irmão que está do lado. Então o Paulo diz que o amor nunca acaba, sempre vai existir. É o único elemento que nunca vai se perder na trajetória da nossa vida. Então nós precisamos trabalhar a nossa alma para justificarmos a única razão da nossa estada aqui, que é entronizar esse amor em nós. Para depois trabalharmos junto aos nossos irmãos, amando-os verdadeiramente, para dizermos um dia que amamos Deus. Deus e amor. Amemos o nosso próximo, amemos a nós mesmos, porque para amarmos o nosso próximo, segundo Jesus, devemos nos amar. Amai o próximo como a si mesmo. Como é importante amar o próximo como a nós mesmos. Então que nós saiamos daqui hoje com esse entendimento da importância de trabalharmos o amor em nós. Para não ficarmos dizendo por aí, ah, eu sou católico, eu vou à missa todos os domingos. Isso não é amor a Deus. Eu vou ao centro, aí eu não falto ao centro, vou lá toda semana. Isso não é amor a Deus. Eu estudo, eu estudo muito, eu conheço a doutrina espírita de trás para frente. Isto também não é amor. Nada me servirá, nada me adiantará. Eu faço caridade, eu vou na favela, sim, eu vou lá, eu levo algumas coisas para aquelas pessoas. Isso é amor? Não, isso é uma caridade material. Amor é quando a gente vai diante do infortúnio alheio e procura assistir a criatura de alguma forma. E para isso nem precisa ir muito longe. Basta estar com as pessoas, onde quer que estejamos nas suas dificuldades, procurando assisti-las. Quando Henry Drummond acabou o sermão, os circunstantes estavam perplexos. Porque eles achavam que era mais uma carta de Paulo, lida por um jovem experiente que viria ali falar do amor, aquele sentimento que a gente até fala, eu te amo, é muito fácil, mas no fundo não ama. Henry Drummond esteve na África e quando ele chegou lá ele encontrou um grupo de pessoas negras que falava de um Dr. David Livingstone e ele procurou saber quem é esse homem. Era um médico que tinha estado ali 3 anos antes e que atendia aquelas pessoas sofridas. E não sabia nem falar a língua daquelas pessoas. Mas era compreendido e compreendia as pessoas com a força do amor, porque o amor transcende. Quando a pessoa chega perto de nós, nós sabemos se ela ama ou não. Está expresso na sua manifestação. Ela não precisa abrir a boca. Basta olhar para ela. A gente sabe se ela ama ou não. É o seu comportamento, é a sua vibração, é aquilo que emana dela própria. Então nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos, disse Jesus. Portanto, meus irmãos, que saiamos daqui com essa proposta de estarmos amando uns aos outros, como Jesus nos amou. Muita paz.